muitos tempos, noites, dias, dias passam, vida, casas, noites, azuis, passam noites, brancas e azuis, casa viva, muito, nada muito, nada, passam dias, tempo, noites azuis, dias, muito, tempos, dias, tempo passa, azul, noite, muito, noite passa, brancos, dias, danados, azuis, dias, casa, dias, vida, casa, passa, nada, tempo, noite, dias brancos, dias azuis, dias, noites passam, tempo, vida, casa, vida, casa, nada, nada, muito, dias, dias brancos, dias azuis, dias, noites passam, tempo, vida, casa, nada, muito, dias brancos, dias azuis, dias, noites passam, tempo, vida, casa, nada, muito.